Pai, eu quero me entregar a ti e expressar o teu amor. Pai, eu sei que não sou um bom filho, mas a vida com o Senhor é bem melhor que tudo. Na minha vida, Pai, me ensina a te amar. Pai, me ensina a te amar e a conhecer Jesus. Expressar o teu amor. Pai, eu sei que não sou um bom filho, mas a vida com o Senhor é bem melhor que tu. Deserto.